E agora, amigo ouvinte, conforme ninguém esperava, vamos ligar diretamente para o Hipólito da Gávea em Bom Sucesso, de onde ouviremos na voz dos Piclers Vasconcelos de Tio Filhos a irradiação de todas as elegantes competições atléticas e cavalares de hoje. Alô, Hipólito da Gávea, alô, alô, Hipólito da Gávea, alô, alô. Amigos ouvintes, boa tarde. Está falando diretamente do hipopótamo da Gávea, Vasconcelos de Teofilos, speaker suboficial reformado do Jockey Futebol Clube Brasileiro. Aqui na Gávea o tempo está claro e bonito e a temperatura está amena, quase fria, apesar da chuva que está caindo torrencialmente. Mas um calor de torrar passarinho nas asas. Atenção! Vai ser corrido o primeiro ou terceiro páreo, não temos bem a certeza. Mas deve ser um dos dois, ou então outro qualquer. Os cavalos já estão alinhados. Todos de calção de Panamá, com camisa de cetim. De cetim laque. Jockeys. O tordilho tremedeira mostra-se muito em doce. Em doce? Que negócio de em doce é esse? Ah, eu disse em doce, é? Disse. Aí me enganei, endocil. Atenção, vai ser dada a saída. Atenção, chegaram. Não, ainda não saíram. Ah, lá vão eles. Houve qualquer anormalidade porque dois cavalos saíram da pista e estão discutindo. Eu acho que eles vão ser suspensos por dois jogos, quer dizer, duas carreiras. Na ponta esquerda vai um cavalinho malhado que eu não me lembro o nome. E em segundo aquele outro que eu também não sei. Do quinto andar do Hipólito da Gávea, me ouvem transmitindo o quarto ou sexto par dessa noite. Na frente continua a moleza, sigue de perto por me deixa e Teodina. E em terceiro, perna torta. Correndo muito por fora, isto é, lá na rua, aparece Deus me livre, eu quero é cama e vai que eu fico. Amigo ouvinte, está empurgante esse final. Na frente continua um cavalo cinzento, seguido de perto por um tordilho. Ataca aquele outro ali, agora vem aquele outro lá por fora. Aparece o mulamanga por dentro, agora investe pelo centro aquele pequenino. Como corre o pequenino? Cruza o disco final. Em primeiro chegou aquele que eu disse e em segundo o cavalo que chegou logo depois. Atenção, vai ser corrido o primeiro páreo. Grande prêmio Comendador Sacatrapa. PRK30 indiretamente da Pístola da Gávea em Madureira. Atenção, vai ser dada a saída. O cavalo sossego aplica um violento pontapé na cara de Beicinho. O juiz apita, mas eles nem te ligam. Estão completando agora a 20ª volta. Os coitados dos cavalos já estão botando a boca pelo bote afora. Isso é uma malvadeza, senhor, fazer os coitadinhos dos bichinhos correrem desta maneira. O cavalo também é humano, senhor. É isso que eles chamam de democracia. Isto não é igualdade. O que os cavalos deviam fazer é pedir uma canja aos jocos e a montar nas costas dele para ver se o negócio era bom. Isso então é uma falta de população. Um momento. Amigo ouvinte, entraram na reta final da grande curva. Marmelada na frente com o pé nas costas. Agora vem lutar com ela para a primeira colocação. Grande Castro, argentino, Foscino de Cueca. A chegada está sensacional. Corre juntinho os cavalos, moleza e pé gelado. Correm tão juntinhos, amigos ouvintes, que os jogos chegam a trocar de cavalo um com o outro. Entra na reta final, sempre juntos. Aí Tereza de olho de vidro. Atenção, aproxima-se do vencedor, faltam apenas 5 mil metros. Cabeça com cabeça, Ferdinando e Burra Tonta. Falta agora 50 metros, 20 centímetros. E não, faltam 9 metros. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meio metro, 20 centímetros, 10 centímetros cúbicos. 2,5 milímetros, cruzaram o disco final. Em primeiro lugar chegou o cavalo. Amigo ouvinte, quem teria ganho este páreo? Ouçam a próxima corrida e satisfaça a sua curiosidade cavalística.